agora o que será de nós? Assim pensavam seus irmãos. Morreu Jesus, o que será de nós? Morreu Jesus. E lá na sepultura aconteceu, o anjo do Senhor apareceu. Um ser sobrenatural, suas vestes brilhavam. O anjo viu que Maria Madalena não parava de chorar. Ele disse: ó mulher, não temais, o Redentor ressuscitou, ressuscitou. Ele recebeu todo o poder no céu, na terra. Ele é o Senhor da vida. Do inferno a chave com poder ele tomou, dando aos que crerem o direito de viver. Videira verdadeira, o príncipe fim, o príncipe da paz, a estrela de Davi. O Redentor ressuscitou, ressuscitou. Forte nem a fúria de leão, milhares de seus anjos a seu comando já estão. Seus inimigos já fugiram pra bem longe de você. Abra tua boca e adore, adore. Uma nuvem de poder está inundando este lugar. Insista, não desista e clame agora o seu nome. Meu irmão, nunca é tarde se Jesus está aqui. Boca e glorifica. Não existem forças ou poderes que possam impedir o seu querer. Não existem tempestades ou maldades que ele não possa deter. Foi ele quem pesou os montes e mediu o céu com a palma da mão. Abra tua boca e adore, adore. Ele estendeu as mãos e milagres hoje vão acontecer. Hoje ele escreve uma nova história que você é vencedor. Louve, louve, louve, exalte, glorifique, adore o nome do Senhor. Abra a tua boca, glorifica, glorifica. Em nome de Jesus, a enfermidade vai sair. Em nome de Jesus, todo mal irá fugir. Em nome de Jesus, tome posse agora, meu irmão. Em nome de Jesus, você é mais que campeão. Em nome de Jesus, o paralítico vai andar. Em nome de Jesus, o cego hoje vai enxergar. Em nome de Jesus, milagres vão acontecer. Em nome de Jesus, se enche agora de poder. Não há gigante forte, nem a fúria de leão. Milhares de seus anjos a seu comando já estão. Seus inimigos já fugiram pra bem longe de você. Abra tua boca, adore, adore. Uma nuvem de poder está inundando este lugar. Insista e não desista e clame agora o seu nome. Meu irmão, nunca é tarde se Jesus está aqui. Abra tua boca e glorifica, glorifica. Jesus, a enfermidade vai sair. Em nome de Jesus, todo mal irá fugir. Em nome de Jesus, tome posse agora, meu irmão. Em nome de Jesus, você é mais que campeão. Em nome de Jesus, o paralítico vai andar. Em nome de Jesus, o cego hoje vai enxergar. Em nome de Jesus,